por apenas R$10. Isso mesmo, 30 ovos por apenas R$10. Temos ovos vermelhos e ovos de codorna. Pode vir, dona de casa. É o carro dos ovos passando em sua rua. São 30 ovos por apenas R$10. Isso mesmo, 30 ovos por apenas R$10. Seremos preto, repete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não voltou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu. Atenção, amiga dona de casa. Está passando em sua rua o carro dos ovos. São 30 ovos por apenas R$10. Isso mesmo, 30 ovos por apenas R$10. Ovos vermelhos e ovos de codorna. Pode vir, dona de casa. É o carro dos ovos passando em sua rua. São 30 ovos por apenas R$10. Isso mesmo, 30 ovos por apenas R$10.